Eu vou chamar, vai cantar comigo um hino que eu fiz novo, chamado Sonho de José. Deus vai realizar os teus sonhos. É inédita. Eu vou chamar André Valadão. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Aí, Bonero. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer. O que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda autoridade estará com você. Através da